Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui começando mais um Criadores e Criaturas, o seu programa de covers, versões, regravações. E hoje é um programa bem diferente, bem especial. Hoje nosso programa vai dedicado à música brega. É isso aí, quem um dia já não assoviou um brega, mesmo contra a vontade. E os roqueiros gostam muito de música brega, apesar de alguns deles não assumirem. Vamos começar então com quatro versões de bandas de rock para músicas bregas, mas bregas mesmo. Vamos começar com versões de Lindomar Castilho, Eduardo Duzek, Fábio Júnior e Odair José. Só que na pegada do rock and roll. Bom programa para vocês todos. Aliás, hoje vai ter muita coisa engraçada, porque, primeira coisa, o brega é divertido. Vamos lá, então. Traz seu cachorro, traz seu cachorro, Criadores e criaturas. Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra distrair. Eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Aquela noite fria

Bom, fechando esse nosso primeiro bloco do Criadores e Criaturas de hoje, você acaba de ouvir Me First and the Gimme Gimmes cantando Don't Cry For Me Argentina, do Andrew Lloyd Webber. Aliás, fala pra mim, tem coisa mais brega do que aqueles musicais da Broadway? Não tem, né? Então, o Andrew Lloyd Webber é especialista em fazer as canções desses musicais e eu não podia deixar de homenagear ou sacanear, depende do ponto de vista de cada um, o cara aqui no Criadores e Criaturas. Bom, antes de Don't Cry For Me Argentina, teve a Legião Urbana cantando Hoje à Noite Não Tem Luar, do Menudo. Essa música foi gravada durante o acústico deles e o Renato Russo até ficou se desculpando, se explicando durante a gravação. Era o intervalo, a banda estava afinando instrumentos e tal, e ele aproveitou que estava ali sozinho e cantou Hoje à Noite Não Tem Luar, do Menudo. E foi o que você ouviu aqui. Teve também o Lu Bega cantando Vamos à La Playa, do Rigueira. Essa é brega demais, teve até versão em português. E abrimos com Mamonas Assassinas cantando deles mesmos uma versão para Pelados em Santos chamada Desnudos em Cancún. Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com versões de Guilherme Arantes, Roberto Carlos, Glória Gaynor e outros bregas mais. Tchau, tchau, até já. Não saia daí. Criadores e Criaturas, volta já. Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Já voltamos e vamos com músicas do finalzinho dos anos 70 e comecinho dos anos 80, onde o brega dominava a rádio. Vamos ouvir agora versões de Guilherme Arantes, Roberto Carlos, Rosana e uma outra que eu não vou contar para vocês me dizerem no final se sabiam que essa música era uma cover. Vamos lá então, começando com Maurício Pereira cantando Guilherme Arantes. Fala para nós aí, Maurício, o que você vai rolar? Meu mundo e nada mais. Escuta só. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Das verdades que eu sabia, só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Estou mudado à meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Certo, se ainda vou sorrir sem um trago de amargura, como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz,

parei em frente ao portão. Criadores e criaturas. reduzida a nada, nada mais. Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Olha bem, meu amor, é o fim da odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Tá estranhando ouvir Eva do Rádio Táxi num programa de covers? Pois é, Eva não é do Rádio Táxi, Eva é de um italiano chamado Umberto Tozzi, foi ele quem compôs a versão original em italiano, que o Rádio Táxi depois transformou para o português. Umberto Tozzi tem outro grande sucesso na voz de outro artista, que é Gloria, da Laura Branigan. Essa música também é dele e a original também é em italiano. Bom, antes teve Marina Elali cantando O Amor e o Poder, da Rosana. Teve os Titãs com O Portão, do Roberto Carlos. Tem gente que ama o Roberto Carlos e tem gente que acha ele o brega dos bregas. Eu não tô nem lá nem cá. Pra mim é mais um. E o Maurício Pereira abriu o bloco com Meu Mundo e Nada Mais, do Guilherme Arantes. Esse aí também, tem gente que diz que é brega, tem gente que não diz, que acha que não é, que é MPB. Tem uns caras como Guilherme Arantes, algumas bandas como Roupa Nova, que as pessoas têm dificuldade em enquadrar eles em MPB, ou brega, ou pop rock. Mas enfim, para nós o rótulo não é importante. O importante é a música. E lembra que eu falei que o brega está em todos os idiomas? Diz para mim se tem alguma coisa mais brega do que essa música que eu vou tocar agora. Bom, a versão é do Barry Manilow, e só isso já basta para transformá-la num bregão, mas a original já era bem breguinha. Escuta só. Day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. I will be right here waiting for you. I'll take the chance. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Criadores e criaturas. Logo no começo, eu me apavorei. Quando você me disse adeus, eu não acreditei. E passei noites sem dormir, naufragada em tanta dor, mas consegui. E hoje me orgulho do que eu sou e vem você. Sobrevivo!

Muito bem, você acaba de ouvir o Pravda, que é uma banda de Brasília, cantando Macho Man do Village People. Teve também antes o Rough Silk cantando Take a Chance on Me do ABBA. E abrimos com a mais brega do programa, na minha opinião, Vanusa cantando Eu Sobrevivo, que é uma versão de I Will Survive para Gloria Gaynor. Pois é, os anos 70 e a disco music também foram um período bastante brega. E essas, as roupas coloridas e os cabelos armados e aquelas coisas, tanto no pop como no rock também, tinha aquelas bandas de glam rock como Mark Bolan, T-Rex, o Gary Glitter, o Slade, bom, todas essas bandas de glam rock. E, bom, cada época teve os seus bregas, né? Os anos 80 também tiveram suas bandas poser como Poison, Cinderella, Europe. Nos anos 90 foram as boy bands como NSYNC, Backstreet Boys e tudo mais. Bom, o programa tá acabando, mas eu não podia ter um programa brega e não tocar o rei do brega. Um cara de quem eu sou fã demais. Tenho até camisa com a cara do sujeito. E vocês vão ouvir agora o rei do brega. Diz aí, meu querido e ídolo Falcão. Criadores e criaturas. My God of sky, say there is a big lie. If it is true, try to clear for a please. From there to little, I myself is all the car. And two together, if we break off in love. Black people car, you are made of steel. Made my chest in many pieces. Still learning to kill, black pig polka, with the old boys very old. I cast also so good and pretty, you did it to put out. He speak me. Black people got out the city road. Oh, well, dressing, I didn't play the of the night. Smell a drink and smoke without stopping. My God of sky, say there is a big lie. If it is true, try to clear for a police. From there to little, I myself is all the car. And to together, if we break of love. Black people car, you are made of steel. Made my chest in many pieces. Still learning to kill. Black people car, with their own voice very old. I cast also good and pretty. Bom, agora sim, toquei Falcão cantando Black People Car, que é uma versão de Fuscão Preto do Almir Rogério, e agora eu me dou por satisfeito, posso terminar o programa. Abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.